A minha preferida. Agora eu vou tomar uma dose. Passa, DJ. Se a boca fala o que o coração sente, e o coração só sente o que vê, a minha boca chama por você. Meu coração tá pedindo socorro. O travesseiro não esquenta a cama. Jantar sozinho não tem quem aguente. Se eu vejo um filme lá no Netflix, certeza que eu vou lembrar da gente. Da gente. meucds.com. Ah, saudade louca de você. Já não dá pra conviver com as paredes da minha casa. Se você ainda quiser voltar, precisa avisar, a porta tá encostada. Vem que é doce que eu pego lá. Recalcula e vale 99. Minha blusa ela diz: já vou acabar o que o coração sente, e o coração só sente o que vê. A minha boca chama por você, o coração tá pedindo socorro. Terceiro não esquenta a cama. Já tá sozinho, não tem quem aguente. Se eu vejo um filme lá no Netflix, certeza que eu vou lembrar da gente. Que saudade da gente. Ai, saudade louca de você. meucds.com. MA Produções. Ai, papai, amo ele. Entra e deixa que eu pego a mala. Fala, Davi. Você tá chegando já.